Ação e reação. Chegamos ao 51º programa desse livro que ensina as criaturas humanas a sobreviver dentro da lei de Deus. Então, se você não infringe a lei, você não sofre. O sofrimento é a infringência da lei. Você pode ter arranjado esse sofrimento em vidas antigas, passadas, que a reencarnação é uma realidade. Ou pode ter conseguido nessa vida mesma. É bom esclarecer isso, que muita gente fala assim, aquilo é o karma dele. Ou aquilo é o karma dela. Karma, todo mundo hoje sabe que é karma no mundo. Antigamente só nas zonas orientais é que os povos tinham conhecimento do que seja o karma. Karma é causa e efeito. Você faz, sofrerá os efeitos, bons ou maus, das suas ações. Então a turma diz assim, isso é karma dele. Então parece que o karma só pode ser uma coisa do antigamente, mais antigamente, digamos assim, já que estamos conversando como se estivéssemos em casa. Estamos em casa. Estou aqui na casa Religião de Deus e vocês estão aí nos seus lares ou no carro. A sua casa é onde está o seu coração. Falo isso em termos espirituais. Mas se você chegar e pegar um ferro quente ou meter a mão no fogo, sua mão vai ficar queimada e você vai sofrer. Foi um karma, um efeito resultante da causa ter você colocado a mão no fogo, na chama. Aliás, tenho aqui a página 29 do terceiro volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus. Então está aqui, você pode pegar, é o terceiro volume. Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus. Se você não tem esse livro, então você está sendo atropelado pelo progresso espiritual. Já expliquei que a humanidade progrediu muito materialmente de algum tempo para cá. Mas isso não ocorreu no campo moral, nem no espiritual. Então ela terá, e como está tendo, o apressamento do seu progresso espiritual para que a humanidade viva o equilíbrio. Se não, é uma balança. Do lado, os fatores materiais. Do outro lado, os fatores espirituais. Se a balança, o prato do lado dos fatores materiais estiver muito mais pesado, a balança está em desequilíbrio. Então tem que equilibrar. E por isso o progresso espiritual, graças ao trabalho extraordinário do Cristo, através daqueles que verdadeiramente o amam, como os que estão na Religião de Deus, a coisa chegará ao ponto desejado. Por isso é que eu estou lendo Ação e Reação. Karma, cada um constrói inferno ou céu. Então eu escrevi aqui na página 29. Como já vos expliquei, a saciedade, quer dizer, até vocês ficarem saciados. Karma quer dizer efeitos das ações humanas e espirituais, boas ou más, e não tragédia cega, como se acostumou distorcidamente a entender a maioria dos que habitam o mundo, cujo fator preponderante tem sido a violência. É, muita gente quando fala em karma fica toda arrepiada porque acha que karma é só consequência dos atos maus. Não! É causa e efeito. Se a causa for boa, os efeitos serão bons. Então vamos fazer boas coisas. Como os seus atos comuns geralmente ferem a lei divina, os atos da humanidade, os resultados lhe são karmicamente adversos, quer dizer, maus. E só por isso, nada mais que isso. Pois quando os seres humanos e espirituais agem conforme as determinações superiores que formam as normas do governo de Jesus, que vem sendo trazidas à terra pela religião de Deus, os resultados lhes são karmicamente propícios. É lógico. O karma é assim. Bom quando agimos bem, mal quando agimos mal. Isto se aplica a uma pergunta que se ouve a todo instante. Que encontrarei no outro mundo? Ora, qualquer legionário da boa vontade de Deus e cristão do novo mandamento de Jesus, por mais humilde que seja, pode responder. Ele responderá assim: o outro mundo é o que levamos deste mundo, nossos bons ou maus atos. Aqui, na terra, montamos lá, no outro mundo, o nosso céu ou o nosso inferno. Compreendeis agora, então, por que a religião de Deus pode mostrar ao mundo o caminho da verdadeira paz, a divina paz prometida por Jesus, acima das maquinações e impotências humanas? Bom, então vamos lá à ação e reação da lavra do espírito André Luiz, porque ninguém morre. Curioso é que a gente fala que a vida é eterna, que os espíritos existem, e religiosos ficam histéricos. Alguns ficam muito nervosos. Claro que eu falo de alguns, me refiro à generalidade dos irmãos religiosos. Como se fosse um crime falar de uma coisa verdadeira. Então eles pregam a vida eterna, pregam a existência do Espírito e não acreditam. Ah, mas Moisés proibiu. Moisés proibiu pelo seguinte fato. É que o povo judeu, os hebreus naquele tempo, eles sofriam o domínio dos egípcios. E o relacionamento terra-céu feito pelos egípcios não era nada bom. Nada aplaudível. Eram aqueles papinhos assim, ó. Eu quero tirar a mulher do outro. O que é que eu faço? Ah, eu quero roubar o meu amigo, tirar a tendinha dele lá, a lojinha dele. O que é que o senhor pode me ajudar aí? Dá um jeito de puxar o pé dele lá na cama. Ou mata o desgraçado. Ou mata a desgraçada. Ora, Moisés não podia aprovar uma coisa dessa. Até hoje se vê isso. Mas o relacionamento para as coisas do bem, Moisés não podia proibir porque Deus não proíbe. É, mas está na Bíblia o anátema contra as bruxas, os videntes, isso e aquilo. Não, contra os safados. Porque senão que usavam os meios mediúnicos ou sensitivos, ou paranormais, como quiserem, para as coisas baixas. Porque senão os primeiros anatematizados, os primeiros estigmatizados pela proibição seriam os profetas. O que, é que são os profetas? Os homens que viviam em constante ligação com o mundo espiritual. Então os primeiros a serem castigados, destruídos, seriam os profetas. Eles viviam em ligação com o mundo invisível. Depois há o seguinte, quem é que vai proibir Deus de se comunicar com os seres humanos, o Criador com suas criaturas? Eu tenho aqui um livro de Essa de Queiroz, incrível. Viajando por Portugal, cheguei à cidade de Maia. Para surpresa minha, numa livraria, num shopping, ou num supermercado, é um shopping, né? Aquilo é muito grande. Estava lá, Essa de Queiroz, Dicionário de Milagres. Eu imediatamente comprei. Inclusive, porque dias antes, ou na véspera, eu tinha tido um papo com o Essa. Ô, Essa, eu sei que você está aí, aliado a nós, na grande revolução mundial dos espíritos, Mas como é que é essa? Tá muito bom o negócio aí de vocês. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá, nós estamos dispostos aqui a fazer tudo o que for necessário. E, coincidência ou não, no outro dia eu dedicaram algum livro em que, para surpresa infinita minha, porque eu conheço muitos livros de essa, de Queiroz, A Ilustre Casa dos Ramires, Os Maias, A Cidade e as Serras, O Crime do Padre Amaro, são alguns que eu estou me lembrando aqui, porque nós, no Pedro II, estudávamos mesmo a literatura portuguesa, a literatura brasileira, também a inglesa, muitas coisas da França. E eu não sabia desse aspecto místico do velho Eça de Queiroz, que o Silva Bastos destaca aqui. Tinha o Eça, como a maioria tem, esses muitos intelectuais agnósticos. Diz aqui o Silva Bastos: Eça de Queiroz, pelo que resuma de toda a sua obra, não era um católico, mas poderia ser, no seu íntimo, um cristão. Um religioso à maneira de Oliveira Martins e à maneira de muitos espíritos superiores, mas era, sobretudo, um artista. E esse lado impressionável do seu talento permitia-lhe sentir o perfume poético que transpira de quase todas as lendas cristãs. Só que, meu caro Silva Bastos, que não são lendas coisa nenhuma, né? Amigos, aqui a cada passagem extraordinária, que depois eu lerei para vocês, vocês vão ver as manifestações espirituais, espíritos comunicando-se com seres viventes, nas várias religiões. Então, no catolicismo, é uma coisa extraordinária. Mas não dá agora para ler, mas você já tem essa surpresa a respeito do Eça de Queiroz, no seu dicionário de milagres, que eu comento e apresento trechos no livro Voltamos. O livro da, ou a coleção, da Revolução Mundial dos Espíritos. Mas vamos à página 143 de Ação e Reação. Entretanto, ponderou meu colega, o colega do André Luiz, o Hilário, que estava com ele acompanhando o Silas, da Mansão Paz. Clarindo e Leonel também mataram. Eu não vou resumir essa história porque você já conhece, né? Silas, André Luiz e Hilário estavam querendo fazer a pacificação entre espíritos que estavam na inimizade maior. Antônio Olímpio, irmão de Clarindo e Leonel, para ficar na posse da fazenda, quando morreram seus pais, afogou os dois irmãos. Aí você já conhece o resto da história. Mas eles, devido ao belo trabalho de Silas, de André Luiz e Hilário, Clarindo e Leonel estão abrindo seus olhos para o fato de que somente o amor resolve as coisas. Ah, mas às vezes demora tanto, eu quero resolver logo na bolachada. Não, aí você não vai resolver nunca, você vai piorar a situação. Eles querem que o Clarindo e o Leonel venham como filhos da Alzira e do Antônio Olímpio. Isso é que acontece muito. Daí nós entendemos quando Jesus diz: os piores inimigos do homem estão em sua terra ou dentro de sua própria casa. Você sabe que Jesus esteve em Nazaré e não conseguiu fazer milagres. Porque o pessoal tinha visto Jesus crescer ali e não houve ambiência que permitisse ele, o mestre, o governador do planeta Terra, o construtor do planeta Terra, fazer as suas curas naquele lugar. Por isso é que Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, os nossos amigos espirituais, Dr. Osmar Carvalho e Silva, Nair Torres, Valdir Gomes Tristão, Aquiles de Andrade Souza, todos pedem que nas nossas reuniões da mediunidade direta não tragamos pessoas que vão por curiosidade somente, curiosidade malsã, porque existe a curiosidade do bem, né? Quer ver para aprender. Porque nós não estamos querendo convencer ninguém. Nós estamos querendo realizar a caridade e mostrar que a vida eterna é real. Então vamos lá. Entretanto, ponderou meu colega, o Hilário, Clarindo e Leonel também mataram. E de certo pagarão por isso. Contudo, não podemos negar-lhes atenuantes no lamentável delito. Esse é o comentário do guia espiritual explicando a situação ao Hilário e a André Luiz. E prossegue. Antônio Olímpio planejou o crime friamente para acomodar-se nas margens materiais que adviriam da crueldade e da violência, e os irmãos infelizes agiram no pesadelo do ódio, traumatizados de pavorosa dor. Sim, Leonel e Clarindo estavam apenas reagindo, né? Não tinham ainda grande conhecimento espiritual, senão fariam de outra vez. Quem provocou tudo isso foi a ambição do Antônio Olímpio. Inegavelmente, Clarindo e Leonel padecem angústia e remorso, devendo sofrer doloroso resgate em momento oportuno, mas ainda assim são credores do irmão que lhes retardou os passos evolutivos. O que é que a gente pode inferir disso aqui? Que não adianta você dizer, não, mas o Antônio Olímpio foi o culpado de tudo, Clarindo e Leonel foram vítimas, sim, do afogamento lá. Mas no tocante ao ódio da perseguição ao irmão criminoso, aí também eles passaram a ser criminosos e vão ter que saldar a dívida. Por isso é que dizia o irmão Zarur, o novo mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é chave da vida e chave da morte. Não adianta você procurar justificativa para se vingar. Você vai se dar mal. É como eu já disse uma vez, o ódio é peso ao coração. Quem odeia fica com o coração pesado. Até se costuma ouvir, meu coração está pesado, eu quero me vingar, isso e aquilo. Tá, realmente está com o coração pesado. Quer ficar com o coração leve? Então perdoe, porque o perdão liberta a quem perdoa. O primeiro beneficiado é aquele que perdoa, tirou o peso do coração. E Alzira nessa história? Pergunta aqui o Hilário ao Silas. Alzira era a esposa do Antônio Olímpio. Foi morta também por perseguição de Clarindo e Leonel. Ela não tinha nada com isso, digamos assim, né? Ou nem tanto com isso. Não sabemos o seu antigo passado pelas reencarnações. Acabou também se afogando no lago em que Antônio Olímpio mataram os dois irmãos. Quer dizer, o drama do Antônio, do Clarindo Leonel cresceu. Se não tivesse feito isso, não teriam que reencarnar para pagar. Né? Silas responde, Alzira já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Por esse motivo, dispõe, diante da lei, do poder de ajudar tanto ao esposo como aos cunhados, até agora infelizes, tanto ao filho Luiz, este ainda na carne, e sofrendo as mesmas ambições e avarezas do pai, Antônio, como a todos os descendentes de sua organização familiar, porque quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. E lançando expressivo olhar sobre nós, acentuou. Aqueles que realmente amam, governam a vida. Bom, vamos parar hoje por aqui. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos.